Natal do Fronte. Ho, ho, ho, ho, ho. Aqui, o bom velhinho já chega de saco cheio. Ô, oh, criançada chata do caramba. Oh, oh, oh, mas que tranquilidade, hein? Agora não tem nenhum amiguinho na fila. Devem todos estar nas lojas comprando. Que maravilha a minha comissão. Oh, oh, oh. Como é bom ficar aqui, ó, mexendo no meu saco bem cheio e lendo as cartinhas que chegam, ó. Como essa aqui, ó, do amiguinho Herodontes. Vamos ver o que ele está pedindo. Herodontes, vamos lá. É, Papai Noel, eu me chamo Herodontes. Nesse Natal, o presente que eu quero é mudar de nome. E com razão, amiguinho, ó. Herodontes, hein? Oh, oh, oh, oh, oh. Mas eu, olha só, amiguinho, eu sou só o bom velhinho, não sou juiz, nem ajudante de cartório, ó. Não vou poder fazer nada. Vou parar agora de ler cartazinhas, porque esses envelopezinhos passaram nas mãozinhas de muita gente antes de chegar aqui. Isso dá o quê, amiguinhos? Dá micose, erupções cutâneas. Sem falar que carta é coisa de pobre, né? Que não tem aí seu smartphonezinho e ainda não instalou o aplicativozinho Noel Online. Deixa eu ver as mensagenzinhas aqui no aplicativo, deixa eu ver... A mensagem aqui... Papai Noel, posso passar aí pra pegar você depois do expediente? Assinado... não colocou o nome, mas pela fotozinha aqui... Que maravilha, hein? Oh, oh, oh! Deve ser a mamãe de algum amiguinho, ó! Hoje tem, hoje tem! Peraí... Chegou a mensagem de áudio agora aqui. Deixa eu ouvir. Ai, Papai Noel, desculpa, eu mandei mensagem do celular errado, do celular da minha esposa. Ó, mas me liga, gatão, me liga, Noel. Aqui é o Ariovaldo, tá bom? Beijos. Opa, Ariovaldo? Aí não, amigão, aí não. Tô fora, hein? Hoje eu vou sair mais tarde, vou fazer hora extra até não poder mais. Sai pra lá, Ariovaldo. Oh, oh, oh! Natal do Fronte. Presente? Oh, oh, oh, oh, oh! De volta a qualquer momento.